vibração, vendo a velha e santa vida que pulsa, que vem semeando. Vibração, vibra a terra, a vida que pulsa e vai gerando. Miração, a vida que chega e vai colorindo seu coração. Vibração, brilha o sorriso de um belo caminho de inspiração. E eleva o coração, vibrando em amor. Celebra, ó veja a flor que nasceu nesta flor. Eleva o coração, vibrando em amor. Celebra, ó veja a flor que nasceu nesta flor, nutrindo o jardim. Beleza da vida que pulsa, que vem semeando. Vibração, brilha o sorriso de um belo caminho de inspiração. Miração, a vida que chega e vai colorindo seu coração. Vibração, brilha o sorriso de um belo caminho de inspiração. E eleva o coração, vibrando em amor. Celebra, ó veja a flor que nasceu nesta flor. Vibrando em amor, celebra, ó veja a flor que nasceu nesta flor, nutrindo o jardim.